Essa daqui eu queria dedicar a toda a rapaziada do skateboard, todos que andam de skate, essa é pra rapaziada de skate. Pera, deixa eu falar de novo pra vocês aparecerem aqui, ó. Abatou na rapaziada de skate. Meu compadre Chorão. Tempo de moleque, sempre passava férias no final do 7-7. Padre Miguel, sempre 10 na bateria. Seu Deus e mestre André, sempre soube o que queria. Futebol na rua, época no campo de baixo. Você sabe. Eu andava pelas ruas vestindo meu bate-bola. Se tu passasse a minha frente, era melhor tu sair fora. Carnaval de rua, perigoso e divertido. Papa cinco, tudo isso, entre mortos e feridos. Graças a meu pai, pessoal da tramela. Seja o caminho do meu padrinho, não, não dava trégua. Lembra do cassino bambu, de vez em quando eu ia lá. Meu camarada, de vez em quando no pitch, outra na namorada. Vida de moleque, sempre sangue bom. Calote no ônibus pra ir à praia no verão. Pra ficar um pouco mal, roubava no supermercado. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no maraca, vendo o Mengo jogar. Cicodinho, Júnior, fazendo a bola rolar. Como já diz o hino, vou repetir com você. Uma vez Flamengo. Eu vou Peixoto, deixa você meu modelo. Meu gole de ser carioca, meu gole de ser brasileiro. Skate na veia, só quem tem sabe como é que é. A sensação é poder de dar um boné. Campo Grande Norte, Shopping City no Mac. A noite se voador, show de decore no Mac. Vender camisa na 13 de maio na situação. Show no garagem, escampo, que diversão de mão. Cama ser fresh, acupopata pro net rock. Rap break na fita, chegou hip hop cantando a vida. Uma vista por outro lado, na apologia. Compadre, não adianta, fica boa. Entenda assim, minha rima não te faz rir. Na apologia, parceiro, não adianta, sai daqui, eu vim pra zoar. Fazer barulho, falar um pouco de mulher, esquente sonho e bagulho. Sempre ligado, sempre sabendo o que quer. Vem pôr na cabeça do cara, o ente do pé. Eu vou levando a vida, juro que vou. Só no sapato, sempre sendo que sou. Eu quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui e que eu sou. Diz, eu quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui e que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané. Diz aí. Eu quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui e que eu sou. Eu quero ver se tu é homem, mané. Que nem a parteira falou. Bom, bom, senhoras e senhores, nunca é demais. Nos toca desculpa, eu sou certeiro da saúde. Bota a mão pro outro geral aí. Bota a mão pro outro geral aí em cima também. Ei, DJ Dots, quer Dots, vem Dots. Pega ele, DJ Dots. Come down, come down, come down, come down, come down, come down, come down, come down.